Boa noite, seja bem-vindo ao Antena News. Preços de consultas de especialidades médicas vão triplicar a partir de janeiro. Farmácias vão deixar de fornecer medicamentos à Madeira se a dívida de 77 milhões de euros que a região autónoma tem com as farmacêuticas não for paga. Pórtico de cobrança de portagens da A22 incendiado e alvo de tiros. Às segundas-feiras, pelas 8h30 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Thaís. Espetacular é o espetáculo no ar na Antena Web, às segundas-feiras, às 8h30 da noite. O preço de consultas de especialidade vai triplicar a partir do ano que vem. Em janeiro, quem for a um hospital ou a um serviço de atendimento permanente vai pagar 10 euros por cada consulta de especialidade. Carlos Braga, do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos, lamenta mais este aumento, que considera um roubo e, segundo diz, vai pôr em causa o acesso de muita gente aos cuidados de saúde. Recorde-se que já antes o Ministro da Saúde havia anunciado que as urgências também iriam aumentar de 5 para 10 euros nos centros de saúde e de 10 para 20 euros nos hospitais. O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, já avisou que, ainda assim, as taxas moderadoras ainda podem voltar a subir. O líder do governo salvaguardou, no entanto, que os mais pobres vão continuar a ser protegidos. As farmácias ameaçam parar de dispensar medicamentos a crédito à Madeira já a partir de 15 de dezembro. Esta região autónoma tem uma dívida de 77 milhões de euros com as farmácias. Em maio houve um acordo com o governo de Alberto João Jardim para que esta dívida fosse saldada em 8 anos, mas desde novembro que as farmácias não recebem as prestações devidas. A partir de hoje, os medicamentos voltam a ter os preços marcados nas embalagens. Desde outubro do ano passado, que os medicamentos comparticipados não tinham que ter obrigatoriamente o preço disponível na embalagem, mas os consumidores acusaram as farmacêuticas de falta de transparência quando adotaram esta medida. O governo decidiu então voltar a decretar a obrigatoriedade da presença de preços em todas as embalagens de medicamentos. Realizou-se hoje mais uma sessão do julgamento do caso Rui Pedro, no Tribunal de Lousada. Nesta oitava sessão foi mostrado um vídeo realizado em 2004, onde Afonso Dias, o principal arguido do processo, conta a sua versão dos factos, ao longo de uma reconstituição. Além disso, foram também ouvidos os 5 investigadores da PJ, que fizeram parte do início das investigações há 13 anos atrás. A Ministra da Justiça quer fazer alterações neste setor. Paula Teixeira da Cruz quer que todas as declarações feitas no âmbito de um processo judicial contem para julgamento. Atualmente, quem vai a tribunal pode fazer novas declarações que anulem uma ou outra feita numa primeira fase do processo judicial. A medida está já pronta e vai ser apresentada ao Parlamento. Um dos pórticos de cobrança de portagens da Via do Infante foi esta noite alvo de tiros de caçadeira e de seguida incendiado. Os tiros atingiram 2 sensores de reconhecimento dos dispositivos Via Verde e uma câmara de controle de tráfego. O alerta foi dado às 2h40 da madrugada, mas ainda se desconhece a autoria do ato de vandalismo que deixou inoperacional a estrutura para cobrar portagens entre Albufeira e Bulikame. A PJ está já a investigar o caso. A Comissão de Utentes da A22, ou Via do Infante, como é maioritariamente conhecida, já veio condenar o ato de destruição, mas fala em desespero da parte de quem o fez. O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho insiste que o limite de 0,5% do déficit seja inscrito na Constituição, ao contrário de António José Seguro, que quer que o limite ao déficit seja inscrito na Lei de Enquadramento Orçamental. Para Pedro Passos Coelho, uma inscrição do déficit na Constituição seria mais transparente e preferível, mas para isso era necessário ter o maior consenso possível para alterações constitucionais. Na Na Alemanha, já são 8 as pessoas envenenadas por causa de uma bebida que um homem anda a oferecer nas ruas de Berlim. A polícia ainda não conseguiu identificar de quem se trata. O homem oferece garrafas de uma aguardente tradicional alemã a quem passa na rua e diz que está a fazê-lo para celebrar o nascimento de uma filha. As vítimas, maioritariamente mulheres jovens, ficam com vómitos e convulsões pouco tempo depois e acabam mesmo por perder a consciência. O Benfica venceu o Marítimo na Madeira por 1-0 com o golo de Óscar Cardoso aos 85 minutos de jogo. Este golo mantém os encarnados colados ao Futebol Clube do Porto, com 30 pontos, mas ainda em segundo lugar do campeonato. Este foi o Antena News, de seguida fique com História e Geografia com Joaquim Cardoso. Boa noite.